O ano de 2019 marcou o início de uma guinada significativa em sua vida, Sagitariano. Dois planetas lentos fizeram deslocamentos importantes cujo efeito continuará a se fazer sentir por um bom tempo. O ingresso de Urano em Aquário e de Plutão em Sagitário, que é o seu próprio signo, fez deslanchar essa mudança. Você se tornou menos voltado para o dinheiro, embora 2019 tenha sido um bom ano financeiro, e mais para o intelecto. O progresso financeiro vem continuamente cedendo espaço para o aprimoramento intelectual e o cultivo de sua capacidade de comunicação. Essa tendência manter-se-á ao longo de todo o ano de 2020. Quando Urano sair de Aquário, em algum momento do terceiro milênio, você terá atingido a mestria do intelecto, o que muito lhe apraz. E se a mestria financeira por si só não é tarefa simples, o domínio da mente o é menos ainda, de modo que você terá diante de si um desafio que o manterá ocupado pelos próximos anos. Expor-se-á aos melhores pensadores, às melhores ideias e ao melhor alimento intelectual. Vivenciará as alegrias do aprendizado e da comunhão intelectual com outras mentes. Sentirá na carne a força das palavras e das ideias, tanto em nível temporal quanto espiritual. Palestrar e ensinar serão fortes compulsões para muitos dos nativos deste signo. O ingresso de Plutão em Sagitário marca o início de significativas transformações espirituais em sua vida. Plutão é o senhor da sua casa 12, espiritualidade. Por muitos anos, sua espiritualidade manteve-se reservada e secreta. Agora ela se revela abertamente. Você a declara ao mundo. As práticas espirituais se refletirão em seu corpo e sua personalidade, transformando-os. Muitos sagitarianos serão iniciados por gurus e receberão novos nomes iniciatórios. Outros descobrirão esse novo nome por si sós. As mudanças tornar-se-ão tão evidentes que o nome antigo não lhes bastará, pois falhará em descrever sua verdadeira essência. Muitos terão seu nome alterado pelo casamento, por motivos profissionais ou mediante alterações de cunho numerológico. Qualquer que seja o motivo, esteja certo de que as mudanças em seu caráter e personalidade automaticamente trarão consigo, sem que precise buscá-lo, o nome mais pertinente ao seu novo eu. Há muito mais a dizer em relação ao ingresso de Plutão em Sagitário, pois isso acarretará fortes implicações em sua saúde, finanças e vida social. Elas serão esmiuçadas nas sessões específicas que se seguem. Basta dizer, por ora, que a meditação, as práticas espirituais e o desenvolvimento de seus poderes e faculdades de natureza espiritual tornar-se-ão muito importantes neste ano e nos vindouros. Isso pressupõe mais do que o mero estudo de uma religião, atividade que, por sinal, você adora, significa que você porá em prática tudo o que aprender.